Good. Muito grato então, Web 5897. Autorização, no 994, com um instante para a cópia, o ajuste no 099, prepare a PUCA, transição Aracaju. PUCA Aru, no 994. Ok, 974, após aeronave, na final, alinhar e manter. Então, 3891, no solo 34, direita, táxi Alfa Juliette, remota 13. Alfa Juliette, remota 13, 3891. 1794, ao alinhar, tem livre decolagem, 140 graus, 10 nós. Chega, Web. Agora não. É afirmativo. Salvador, bom dia, 3170, informação brava. 3170, essa identificação, autorizada a chegada da Mar e desça para 2000 pés, que é legal, mas era no nosso. Pela Mar e 19, nós estamos com passageiro aqui, será atendido por médico a bordo, e já está controlado, mas ele vai solicitar atendimento médico lá no solo, gostaria de voar via terra. Então, 3170, o senhor solicita apoio no solo? Exato, já avisei a empresa lá para pedir também o apoio médico no solo. O passageiro já está controlado, está sendo atendido já por dois. Ele teve convulsão. Mas se pudesse adiantar um pouquinho o pouso, acho interessante. Autoriza voar entre a serra? É, está autorizada a proa de duna. Se o senhor tiver com referências visuais, autoriza entre a serra. Não, vamos duna primeiro, então, porque referência visual no momento. Alfa, está autorizado Duna, desça para 2000 pés. Duna 2000, na 3170. Salvador, boa noite, 1714, decolando, escuta. Luna 714, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 230, saída Puca. 230 na Puca, 714 a gol. 1994. Já 350, decolo para a curva esquerda, Puca, transmissão Aracaju, 208, 73, transmissão da Lava 94. 5573 confirmando, chame para puxa acionamento, portão 31994. Em contato. Remota 1-3-3-2-9-1. Nativo. Obrigado. 6-7-6, complete final contact tower, 118.95. 118.95. Continue your approach, report the landing gear down and lock to wind 150 degrees, 80 knots, QNH 1018 now. 1018, 6746. Go 1606, pronto para cópia? Pronto. Autorizado Campina Grande, nível 390, a rota é o Pesolo 10, pistão 0, curva à esquerda, saída Puca, transição Zipá. Controle 120.8, transponder 5576, gol 1606. 390 para Campina Grande, via Pesolo 1-0, saída Puca, transição de Zipá, decola da 1-0 com a curva esquerda, controle 120.8, transponder 5576. Correto, chame pronto, 1606 da gol. Está pronto para pushback acionamento no portão 5. Ok, autorizado, chame para o táxi. Camarada, obrigado. Jet 6746, check landing gear, clear to land 1010, wind 150 degrees, 80 knots. Clear to land 6746. Luna 714, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando no 25.45. Confirmar para 174. 126.85, alternando 125.45. 2.825.25, obrigado. Subject 6746 on the ground at 43, now taxi by at the right, Alpha, and maintain position before taxiway Juliet. Subject 6746 through taxi Alpha, go for F Juliet, 6746. Posição 896, autorizado João Pessoa, 370 para o ISC 58. Pista 10, curva à esquerda, Pucaracaju, controle 120.8, transponda 5575. 370, João Pessoa, 358, elevado a 10, com curva à esquerda, Pucaracaju, 08, controle 5575, transponda, voo 189. Correto, portão 4, então. Voo 1994, puxa bem estacionamento no 03. Para a torre? 1994, puxa bem estacionamento, portão 3. Portão 3. Só um instante para iniciar, 1994. Ah, guardado. Jet 6746, taxi via Juliet 2102. Clear taxi Juliet, send number 26746. Nice. Voo 186, portão 04, puxa bem cancelamento. Só um instante no 89000, número 2 no setor. Com 4 horas, de alterna Fortaleza. No 606, livre táxi à sua frente, vai observar o web, reporte no ponto de espera pronto para a decolagem. Livre táxi à frente, passará no ponto de espera. Afirmo, negativo, após o gol que vai taxiar até o ponto de espera, após o gol que vai, que está taxiando até o ponto de espera, está livre. Mas em pé, nós puxa. Confirme? 994, mantém a posição. Era só para coordenar, porque tinha um gol que está passando na sua retaguarda agora, vai para o ponto de espera. Mas se acordar aí, tá livre iniciar de novo. Linhagem decolar, 1950 graus, 8 nós. Exato, linhagem decolar, 1606, confirma, ajuste. 1018. Salvador, boa noite, está 3170, visual na final. 3170, continue a aproximação, aguarda pista livre, 1018. Firma, acione na posição, aguarda para o push. Aciona e aguarda para o push. Zero, cheque trem, pouso autorizado, 950 graus, 10 nós. Mas já travado, pouso autorizado, 1970. No 606 da Gol, decola o 50, controle 120, décima 8, boa viagem. Ok, 120, décima 8, vou no 606, bom dia. Para o táxi do Gol, 994, estamos com 1854, autonomia de 2h36, alternando Salvador. Livre táxi à sua direita, reporte no ponto de espera, pronto para a decolagem, 1994. Livre táxi, reporte no ponto de espera, 1994. Ao nível 390, no 606. Estou com a Vitor, assine a identificação. Estou com a Vitor, 58 milhas, sudoeste, Salvador, contato, radar, ajuste seus corredores, aparte para descida, QNH 10118. Alinhar e manter. Alinhar e manter, 1994. 3170, Solo 52, direita, táxi Alfa, Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, portão 612. No 994, decolagem autorizada, no 30 graus, 10 nós. Ele decolagem, no 994. Chegou um 890, temos um 37 a bordo, 2 horas e 40, Fortaleza. No 896, ataque à sua direita, reporte no ponto de espera, pronto. Ponto de espera, pronto, vai reportar, 896. No 994 da Gol, decola aos 54, controle 1208, boa viagem. 08, bom dia, bom trabalho, já. Oi, Salvador, bom dia, Gol 994, decolou na sua escuta. Gol 994, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, sei da PUC. 350, perfil da PUC, 994. No 8, 9, meia, alinhar e manter. Alinhar e manter, 8, 9, meia. Alternando 1, 2, 5, decimal 4, 5. 1, 9, 0, 6, vai chamar a receita, 1, 2, 6, 8, 5, alterna 1, 2, 5, decimal 4, 5, bom dia. 96, decolagem autorizada, no 30 graus, 89, 1018. Nível de decolagem, 896. Meia decola ao 59, controle 1208, boa viagem. 608, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, boa noite, 96. Boa noite, 96, contato radar decolagem, suba para nível de voo 370, saída PUCA. 370 na PUCA. Uno 994, chame centro Recife, frequência 126 decimal 85, alternando 125 decimal 45. 2085, 2545, centro Recife, 994, grato.